Hoje o nosso tema, o Cristo vivo. Acho que cai bem para essa semana, né? Que é a Semana Santa, né? E parece-nos que é tão fácil falar de Jesus, né? Sobre sua vida, sobre os seus feitos, que nós conhecemos já desde criança, nós aprendemos sobre a vida de Jesus. Mas não é tão fácil assim, não. Porque nós, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, falar de um espírito dessa escola, falar de o ser mais evoluído que um dia pisou sobre a Terra, para nós não é muito fácil. Então, nós fomos buscar, assim, subsídios em algumas obras. Aí encontrei no livro Jesus, o Celeste Amigo, um relato de um espírito de Amália Rodrigues falando quem foi Jesus. E também usei essa obra do Raul Teixeira, Quem é o Cristo? E ela diz assim, jamais igualado. É um grande desafio para a humanidade até nos dias atuais. Sua mensagem inspirou as mais belas páginas da literatura, da arte e da filosofia. Usava linguagem simples para todas as épocas, falando sobre o amor. Causou a maior revolução sobre a Terra sem nunca usar uma arma ou falar uma palavra de violência. Sua figura impressionava aquele que dele se aproximava. Dos seus olhos, a energia era tão intensa que quem olhasse para ele estremecia. Simples e abnegado. Foi assim que ela o descreveu, que o espírito de Amália Rodrigues descreveu Jesus. E aí nós pensamos assim, ó, ele não era médico, mas ele curava os paralíticos, ele fazia cego enxergar, ele curava os leprosos. Somente com o poder do divino amor, com a imposição das mãos. E nunca admitiu que fosse ele que tivesse feito a cura, porque ele dizia assim, a tua fé te curou. Não era um advogado, mas ele se elegeu supremo defensor dos fracos, dos oprimidos e dos injustiçados. O Cristo nos falou sobre a verdade das múltiplas vidas, sobre a imortalidade da alma. Nos falou também da reencarnação, que a morte não é o fim, que a vida continua. Ele deixou isso bem claro quando ele disse que ele ia nos preparar um lugar. E se o Cristo hoje batesse na porta do nosso coração, o que que nós íamos ofertar a ele? O que será que nós já conseguimos pôr em prática das mensagens dele? Isso é uma reflexão individual para cada um de nós que aqui se encontra. O que que nós aprendemos mesmo dessas mensagens de Jesus? Porque mais de 2000 anos se passaram. E a gente, às vezes, ainda se pega fazendo coisas que ele dizia que era errado. O Cristo vivo Ele mora no coração bondoso. Ele fez sua morada nos corações bondosos da humanidade. Ele é atuante até hoje. Ele é vigoroso. Ele é presente em nossa vida e nós sentimos isso em momentos de prova. Em momentos de dificuldade. Às vezes a gente passa um momento tão difícil na nossa vida que depois a gente diz assim, não sei de onde eu tirei essa força. Não é verdade? E essa força vem de onde? Vem do nosso Pai bondoso, através do governador da Terra, que é o nosso Jesus Cristo. O Cristo vivo é o retrato da caridade, da coerência, da paciência, da fraternidade e da verdade. O Cristo vivo, nós encontramos no nosso irmão necessitado. Aquele que muitas vezes, por comodismo nosso, a gente ignora, acha que o problema não é nosso. Mas o Cristo vive ali. Na forma do idoso, doente, muitas vezes abandonado, é ali que nós encontramos o Cristo vivo. Para auxiliar aquela pessoa já debilitado pela idade, para que restabeleça sua saúde. O Cristo vivo está na criança que foi colocado no nosso meio familiar, ou que está ao nosso lado, que precisa que nós lhe indique o caminho para que se tornem os homens do bem de amanhã. O Cristo ali está vivo. O Cristo também vive, e muito, nos nossos amigos, quando estão passando por momentos de prova e precisam do nosso apoio. Muitas vezes só do nosso ombro para chorar, ou só do nosso ouvido para desabafar. Ali o Cristo vive. O Cristo vive também naquele companheiro de trabalho, nosso colega, difícil, porque o Cristo está na nossa paciência, na nossa tolerância, de entender as diferenças e que todos somos irmãos. Ele está presente em cada coração do bem. Podem ter certeza. Jesus Cristo é esse norte que nos assiste, mesmo que as tempestades rujam, balançam as estruturas ao nosso redor. Mas Ele está firme no leme, conduzindo nossas vidas. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, pensar neste homem que um dia, com certeza, conviveu conosco também, porque nossas várias encarnações, a gente também viveu nessa época. E talvez nós fôssemos um daqueles que o julgaram e o condenaram. Então pensemos sempre nesta situação e vamos estudar, procurar as obras que nos falam deste amor incomparável que foi do nosso Mestre Jesus.